Corsa preto na estrada, vendo a luz guiar. Subindo a montanha, vendo a vista de sonhar. A felicidade está na simplicidade. Cada momento juntos nos dá tranquilidade. O rádio, uma canção nos faz sorrir. O som da nossa história a gente vai ouvir. Luz do sol brilhando no retrovisor. Coração batendo em ritmo de amor. Vamos longe sem olhar pra trás. O destino é a gente quem faz. Com você o mundo é nosso lar. Nada importa quando a gente tá sonhar. No banco de trás risadas sem parar. Histórias de um tempo que não vão acabar. A estrada é longa, mas não cansaremos. Com você ao lado o tempo esquecemos. Vamos longe sem olhar pra trás. O destino é a gente quem faz. Com você o mundo é nosso lar. Nada importa quando a gente tá sonhar. Na velocidade do amor seguir, sem mapear onde vamos sair. A liberdade é um grande prazer, com você eu quero viver. Na velocidade do amor seguir, sem mapear onde vamos sair. A liberdade é um grande prazer. Com você eu quero viver.